frequência 1,26 decimal 85, alterna 1,25 decimal 45. dia, 5 milhas da casa Senhora Novela. Bom dia, 17-09, a 1:30 do inferno. Autorizado pouso de Tono Zero, já Tono 00099, eu estou aqui no Tono 097, informa a sua esquerda, Bravo 92 Papá, projeção final da 197, não interfere. Ok, graças a Deus, já vai ficar bem aqui, aquele pouso na 197, que é chamado. Puxamento 213, decolado 41, chamo controle Salvador 208. Salvador 208, 62, 13, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Chiné 62, 13, decolado, cruzando 1510 na São Bruno. Chiné 62, 13, atacada na decolagem, cruzando a São Bruno, 3360. Obtia São Bruno, 360, 62, 13. A 3804, atendendo a explicação, você sabe o meu 050, sem adaptação na zona, sobre o escalador 907. 3709, após a passagem do tráfego, ali passei a pistola 0. Terceiro patrão, sem a sua pergunta do escalador. Eu não quero fazer isso para 2010, utilizar o sinal de segurança e a parte utilizada. Petrolina 20, decimal 8, Oscar 2709. Salvador Departure Control, this is Azul 2709er, passing 1,700 feet, Arbor, Alpha Transition. Informed that cannot comply with the restriction, flight level 100. Azul 2709, you have a contact on the flight, flying to flight level 160, while other end of flight, cancel all restrictions. Azul 2709er, climb to flight level 160 via Arbor without the restrictions.

Estamos sempre repetindo a sequência 1, 2, 5, 1, alternando 1, 2, 3, 8 pelo que virá aqui no caminho. Thank you. Pegue na posição estável. Desça para 3.7. Posição 0.7. Thank you. 56, direita no 219, utilize liberação da pista 90. Thank you. 2063, vou direto ao Leste. Luna 267, no solo, on the way to the bank today, there's an additional loss. Nós da identificação, dessa vez que já está aberto, a nível de voo 080, e a gente não vai dar uma... Dessa via para 3 metros.

problema de operação para a sequência na curva direita na proa 230, o limite é de 290 para a direita. Na Leona 41, autorização da Carina de 2060. Essa é a call, ground one, ground is not right. Pela 63, fala 5, vamos ver, não? Thank you.